Alfa para ingresso na Juliette, 3520. Via Juliette até o portão 08, o TAM 3520. Juliette para o 08, 3520. Afirmo, alinha e mantém cabeceira 10, 5317. Web 6746 no solo 0400, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e reporta para ingresso no Texas Juliette. Escuta Alfa, reporta para Juliette, 6746. Trip 5317, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 07 nós. Via Juliette até o 02, 6746. Oi, João Maduro, muito boa noite. TAM 3170. Meia milha para onde você é, abaixado, cercado. TAM 3170, boa noite. Tráfego já avistado, autorizado pouso. Pistão 10, vento 120 graus com 07 nós. Obrigado, pouso. TAM 3170. Trip 5317, decola 02, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Trip 5317. 3170 no solo aos 05, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa Juliette na sua escuta para 07. Salvador, o voo 896 no 3 para o Central. Autorizado, o voo 896 chama pronto para táxi. Autorizado, chama para táxi 396. horas. Direito autorizado, direita, Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0-2, voo no 896. Ele 12, ponto de espera da 1-0 de Índia, vai tomar pronto no 896. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, voo no 896. Autorizado a alinhar e decolar. Gol 1896, decola os 1-8, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, gol 1-8, 96, obrigado, boa. Foi, Salvador, azul 4178, boa. Boa noite, continua a aproximação, reporta quando baixar o travado. Baixou e travou. Ciente autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 107 nós. Certo, livre, pouso, pode não, certo. Azul 4178, solo 24, liberando via Eco, taxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Luísa, Eco Alfa Juliette, posição 3 no pátio principal, 4178. Salvador 3520 da Sam, muito boa noite. Um 3520, chama agora em 1 desse momento para cópia. 3520 da Sam, unidade coordenada 130 Aracaju. 130, só um instantinho em coordenação, tanto 3520.